Muito boa noite para você que está agora na madrugada. Agora são, nesse momento de madrugada, agora são meia-noite e meia. Esse aqui é um primeiro vídeo do novo... Vídeo não, é podcast. Eu sou bem, tá sabendo legal. Essa merda, mais uma vez aqui, esse post, né, se chama Transformado e Elegante, juntamente com meu amigo do outro lado da linha, senhor... Não, senhor não, doutor Paulo, e eu sou o capitão, porque meu nome é muito grande, então meu pseudônimo é muito grande, então me chamo de capitão. Aqui a gente vai tratar de alguns temas aí, sugeridos pelo público. Pela galera que acompanha. Como a gente não tem muita ideia do que fazer, e a gente até tem, mas não são boas, então o que a gente faz? A gente pega e pergunta pro povo o que eles estão pensando no momento e sai esse bolo, esse anhaca todo aí, e a gente só seleciona algumas palavras que são mais relevantes aí pra gente discutir. Lembrando, galera, se você quiser mandar a tua sugestão de tema, deixa nos comentários desse podcast. Isso mesmo, bem lembrado. Aí, o primeiro tema selecionado aí é o programa da Band, o CQC. É um programa tanto quanto engraçadinho até. É tipo um pânico, só que um pouco mais inteligente. Um pânico cheio de gostosos. É, não é tão apelativo e envolve a política. E só tem uns... aqueles efeitozinhos da TV, tá ligado? Que parece que eu voltei na minha infância. Mas também, eu não tenho nada contra, eu até assisto. Mas, uma pergunta, o Rafinha Bastos ainda tá lá? Não, o Rafinha Bastos vai pra Fox, pelo jeito. Mas ele tá passando num... Ele não tá na Liga também? Não, ele vai entrar o Lobão no lugar dele na Liga. Ah, o Lobão meio... deve fumar uma maconha, né? Deve? Meio louco. Mas o CQC, sei lá, pra mim é indiferente, assim, mas pelo menos não é tão apelativo, não apela pra vulgaridade, assim, pra chamar atenção, e também é um pouco mais, vamos dizer, inteligente, entre aspas, né? É um humor mais inteligente. Pelo menos eles correm atrás, eles vão lá no Planalto, tem toda aquela... É massa porque o legal deles é que eles fazem os testes com os políticos. Aqueles testes eu gosto. Ah. É, testa, tipo, qual estado é esse, ligado? Quantos estados tem no Brasil? Você sabe quantos estados tem no Brasil? Não são 26. Capitão. 27 contra o Distrito Federal. Ah, 27, né? Mas tinha uns caras falando, sei lá, 23, 22. 20! É, meu Deus. Meu Deus. Onda pra caralho. Mas CQC é bom, mas sem Rafinha Bastos vai ser pior. E daí o Gentili vai sair, não vai? Vai. Entrou Maurício Meirelles. Maurício é aquele... É um dos caras que faz Agora é Tarde? Não. Os caras que fazem Agora é Tarde é o Danilo Gentili, o Lins e o Couto. Nossa, aquele Couto é chato, mano. Eu curto ele. É o cara que fazia Malhação? Aham. Uhum. Nossa, acho ele sem graça pra caralho. Aí, na rádio ele é legal. Aí ele só pra dar risada das pessoas, só pra dar risada que era dele, por tentar ser engraçado, das pessoas que tentam ser engraçado. Então, no CQC, o que eu mais gosto neles é que é o teste da sociedade, né? É, que aí mostra como a sociedade brasileira é um lixo, literalmente um lixo. Que aí você culpa os políticos por roubar, mas duvido que tacar 10 anos no chão você não vai devolver pro povo. É a sociedade brasileira que é. Mas tipo, aquele protesto já é muito bom também. Tem umas coisas boas. Tem. Mas também. Não pode ser. Não dá pra ser tudo bom. E aquela Mônica lá que entrou. Fizeram a seleção lá. Entrou aquela mulher, não gosto dela, né? Então, o Tom tava falando que ia entrar o Rogério Morgado também no CQC. Ah, fala muito que vai entrar. É. Tudo especulação. Boatos. Apenas boatos. né? Pulando aqui na nossa pauta, o próximo tema ia ser vestibular, mas já que estamos em vulgaridade, vamos para a banheira do Gugu, que era um programa matinal, meio-dia passava. Eu era criança, eu era todo felizão lá. Era putaria ali, eu nem sabia o que tava acontecendo, tá ligado? É tipo axé, mano, muito de axé, tipo, é o tchan, você sabe que é putaria, mas você não tá ligado. Não, uhum. Você tá ligado só no, no, na dança. Na dança, aí já era, né? É, mano, você não... Porque, meu, banheira do Gugu era putaria, tá... Mas era massa, eu ficava atento, eu era inocente, eu não ficava procurando, eu não tava vendo as bundas, mas eu tava procurando sabonete lá, mano. Era massa. Eu já era ligeiro nessa época, já fazia o escorre louco. Não, mas essa época aí, né, essa época do Gugu aí era boa. Não, o pior é que eu comentei esse tema com o meu irmão agora e ele falava, passava essa porra, em pleno almoço em família, dava aquela ereção foda. aí tá seu pai e sua mãe do lado, né? Aí você abaixa a cabeça assim. É tipo, chora. Tipo um filme de tem cenas de sexo, seu pai e sua mãe do lado. É, daí é lamentável também, cara. Constrangimento eterno, não dá não. É tipo, meu. É, não dá não, é foda. Não consigo, não vejo e tento evitar. Não, o pior é quando você pega o teu pai vendo. Eu acho daí pior do que você ver junto. É pior quando seu pai tenta explicar detalhe depois, né? É, e daí também é ruim, muito ruim. Aí você fica só assim, tá bom. Cadê o buraco? Não, filhão, mas até toda vez que você for, você tem que ir com plástico, né? Tem que meter um plástico ali. Eu sei que é desconfortável, mas eu uso plástico. O plástico é inevitável. Ai, cara. Vamos seguir aí a pauta aí, a pauta aqui, vamos ver o que nós temos pra hoje. É sempre bom deixar... Eu tenho pensado em umas coisas aí, tipo, tem um. E eu tava vendo, velho, que crente é muito foda. Crente, eu digo não pessoa que acredita em Deus, tipo, pessoas. Fanáticas, que o fanatismo já chega já a um ponto que você quer matar a pessoa. É tipo aquela pessoa que, por exemplo, você chega e fala pra ela, por ó, você tem um amigo. Tipo, você chega e fala pra ele, ó, não acredito em Deus. Acredito que nós somos manipulados por aliens. Ele vai falar, beleza. Eu sou, sei lá, sou muçulmano. E se for, você é meu amigo ainda. Aí, você chega num fanático e fala, ó, a Terra é controlada por aliens. Literalmente aliens. O cara já vira o demônio pra se dizer. Só porque você tá possuído por um demônio, você tem que sair dessa vida, essa vida sem sentido, não sei o quê. Vem pra minha igreja que eu te mostro a luz. É, ué. Aí você pergunta, qual luz? Sim, velho, você... Aí a vontade de. Calma aí, só deixa eu concluir aqui. Você pergunta lá pro cara, qual luz você quer que eu veja? A luz do teu rabo? A luz. Ai, velho. Ô, mãe. A luz é sua cabeça cheia de esperma, que nem produz merda nenhuma. Então, eu já tive problema com esse tipo de gente. No primeiro ano do colegial meu, eu fui passado da diretoria porque em plena aula de filosofia lá, o professor tava perguntando lá, quem acredita em Deus, quem não é, quem não. Que é porra nenhuma, aí eu falei lá que não acreditava na concepção dele de Deus, tudo. Aí veio uma crente maldita chamada Heloísa. Eu tô pouco me fodendo se ela vai processar, senão ela não ouve essa porra. É 10 pessoas ouvem essa porra. Então, aí ela, cara, eu juro, foi o dia que eu mais debati sobre Deus. Não, mas é bom ficar debater sobre essas coisas, tipo, até te faz pensar melhor sobre esses assuntos, tá ligado? É uma coisa que gera discussão. Às vezes você bate o olho e você, pô, essa coisa é assim, às vezes não. A coisa mesmo, você fica uma semana pensando, assim. E é bacana, só que foda é que eles pregam tanto respeito, harmonia, união, Eles não têm felicidade, respeito nenhum. só que é harmonia e respeito só dentro deles, entendeu? É respeito com o ser humano, não sei o quê, mas tá, eu sou ser humano, você não vai me respeitar? Não, porque eu vou te enforcar, porque você é um herege, filho da puta, que sai pra queimar na fogueira do inferno, porque você tá acreditando, meu Deus. Que porra é essa que mundo em que vivemos? É só. O crente ele se comporta igual flanelinha, né? É como. Flanelinha fala lá, chega, ô, patrão, pode deixar aí, vou cuidar do teu carro, tudo. Mas você acha, cara, vai chegar uma arma. Por causa de R$ 2, o cara vai. Cara, com chinelo havaiana de 1970 dele. O cara vai cuidar, vai falar, não, esse carro aqui não vai É levar não. só o seu Aí você dinheiro. chega, o cara tá morto em cima do teu carro, mas não levaram. Você acha que acontece isso? Não. O crente ele pensa o quê? Vou ter respeito com quem? Vou ter respeito comigo mesmo. Eu? São todos inocentes. Foi? Inocentes e eles desvalorizam os valores morais das pessoas e só pensam em si mesmos, só querem que as pessoas acreditem em tudo, desde que seja no que ela acredita. O flanelinha, ele ainda vai evoluir pro cara que fica na praia. Assistindo, vendo, falando assim, não, pode entrar lá no mar que eu te salvo se acontecer alguma coisa. Ele não vai salvar, ele vai Ele salvar. não vai te salvar nunca. Ele vai entrar lá pra se afogar também? Não, ele não vai, ele sai correndo. Só isso para você ter mais um pouco de conforto e sua autoestima aumentar. E o problema é que tem gente que paga, né? Tem gente que paga isso? Tem? No Rio de Janeiro você vê de tudo. E daí você É achou que era uma serviço. piada, né? Você achou que É era uma com vídeo piada. particular. O cara é só uma vida particular seu. Existe, cara, isso aí no Rio de Janeiro. Pior coisa que existe. Nossa senhora, meu Deus. Mas eu falando só para deixar claro, esse negócio de crente, você que é. Porque crente hoje em dia é a pessoa que. A pessoa fala crente, ah, é evangélico. Não generaliza se você se encaixa nesse padrão que a gente falou. Sinto muito me informar, mas eu não gosto muito da sua atitude. Mas se você não. Assim. Não tenta generalizar tudo que a gente tá falando, pois a crente é foda, a gente não sei o quê. Tá, crente, uma pessoa que é fanática, não aceita opiniões de outros, respeita, você não precisa aceitar. Só, não, é isso, é direito, beleza, mas, ó, eu tenho que pensar tá outro, mas pensar uma coisa, tentar levar a pessoa pro seu lado é outra. Você pode até mostrar a sua opinião, mas a pessoa vai decidir se ela quer ou não. Mas você tentar levar ela, você sinto muito, você é triste, meu. Eu não gosto muito de você. Então, cara. Ai, mas tem aquela pessoa que é legal, só que o único problema você não pode tocar em tema de religião. Se tocou, se fudeu. Tem pessoas que falam assim, mas. Aí você sabe, né? Mas é tipo, você não vai também ficar cutucando a pessoa nisso, né? Por exemplo, É. surgiu um tema, sim, você vai, conversa com a pessoa, beleza. Mas você não tem uma que você cutuca sempre em cima, assim, mas é uma coisa que gera necessita um pouco de respeito entre todas as comunidades. Porque, acreditando ou não, quem sabe o caminho não mesmo para todo mundo, né? Porque a humanidade ela sempre quis ter uma. Eu vejo assim, sempre quis ter uma força maior para se querer estar. Para livrar o peso das costas dele e jogar em outra coisa. Uma coisa assim uma coisa que. Ah, não material. Por exemplo, nossa, eu tô num momento que eu tô sofrendo, sei lá, e eu preciso de alguma coisa para me ajudar. Aí eu invento em Deus. Eu posso acreditar em alguma coisa e isso eu me fortaleço, entendeu? É como se eu tivesse, aumentando minha autoestima através de uma coisa que eu inventei. É, você também pode ler um livro de autoajuda, né? Só que é triste você ver uma pessoa lendo um livro de autoajuda. É muito triste. Você vai lá no colégio, passa, tá todo animado. Aí, terceira aula do dia, você tá lá, aparece um cara do teu lado. Como se dar bem na vida? Três passos para a felicidade. Procure tempo para a felicidade. Procure a felicidade. O cara sentado lendo. Não, aqueles que são tipo, meu, pra acabar. Mas tem uns livros que, meu, são meio cabeça, assim, são meio cabeça sobre esse negócio de religião, mas tem livros, esses negócios de procura oportunidade e tal, é pra pessoa muito sem autoestima, né? Pessoa acabada mesmo, não acredito mais nada. Então, uma coisa que eu recomendo pra você que quer se aprofundar nesse tema do ateísmo ou das outras religiões, procura na internet os quatro cavaleiros do ateísmo, que são os quatro representantes mais fortes dessa, vamos dizer, dessa religião, só que não é definida como religião. Dessa ideologia. Dessa ideologia. Boa, boa, boa, capitão. pra você saber mais e o que eles são contra, o que eles... etc. Eles apoiam. Tem recomendado aí os quatro cavaleiros do ateísmo, é isso? É, uhum. Livro, um livro? Não, é um documentário. Um documentário aí bacana pra você. Eu tenho um amigo meu que ele é... até tava questionando sobre isso, esses assuntos. E ele falou, meu, eu ia na igreja e não sentia nada, tá ligado? É uma coisa assim que eu ia por obrigação. Porque, quer queira ou não, a igreja católica ou evangélica é tipo, meu, é por exemplo, a gente vive num país laico, que não tem aberto a qualquer religião, né? Pra população. Uhum. Você pode ter no Deus se quiser. Então, uma coisa que eu pergunto é por que nós estamos feriados católicos? Então, isso é uma coisa que eu tava falando com a minha mãe. Só que aí minha mãe, ela vem falar pra mim porque desde muito tempo que o país já idealizou a religião católica. É, base da colonização foi igreja católica. Mas a partir do momento. Ah, mas tipo, foda-se, agora é o importante é o. Mas vai tirar um feriado também, né, do povo? Vai tirar um feriado. Então, mas eu penso o seguinte, eu penso que podia aumentar esse feriado. Imagina quanto de Deus não tem na religião grega. E podia ser inserido com o feriado aqui. Seria tipo 32 deuses, só dormindo, pessoal. Então, e do islamismo? Tem Alá. Tem Alá, tem Maomé também. Então, e aí? Verdade, ué. Pode ter bastante feriado, é uma boa aí, fazer um manifesto aqui contra a abertura a um feriado. Abertura a todos os deuses legalização que deveriam ter feriado. Legalização dos feriados religiosos de outras religiões. A não, que não seja cristão. Que não seja cristianismo. Palavrinha, cara. Mas é foda. Mas esse sistema aí. O sistema é foda. O sistema é foda. Como diria um cara que eu admiro muito. Filhos da puta, comedores de carniça. Filhos da puta, comedor de carniça. Não estava na treta, já deram minha sentença. É. Fiquei esse pensamento pra você que. Pra você que é crente. Então. Acho que agora nossos ouvintes reduziram a 5 pessoas. É, de 10 foi pra 5, né? É bem isso. Bom, vamos já linkando um assunto aqui. No Facebook a gente percebe algumas coisas assim. Hoje mesmo eu tava percebendo algumas páginas assim. Tipo de. Ateísmo contra religião, essas coisas assim. E não muda nada, tá ligado? Facebook é uma coisa até engraçada, porque. Facebook pra mim é uma rede social que menos deu certo aqui no Brasil, porque menos durou. Pior, durou porque... enquanto o povo não sabia. É, verdade. Porque o que eu. Veja a minha opinião. O que eu vi o Facebook? Facebook, quando não tava só porque a toda. ele era assim, o Orkut era tipo meio ralé, assim, e o Facebook era um status maior, né? Ah, o Orkut, eu tenho o Facebook, então era tipo um nível maior o Facebook. Porque quem usava o Facebook? Só os estrangeiros, os gringos loucos, né? E a gente, cara, a gente nem usava muito. Porque a gente fodeu o Orkut, né? É, a gente fodeu o Orkut, fodeu o Twitter, fodeu... MSN já não é fodido, né? Então, cara, a gente é o tremendo câncer, né? Que não diria qual o câncer. Câncer 2.0, né? Aham. Porque pensa, cara, eu vou lá, eu quero ver a foto do meu irmão acidentado. Aí eu chego lá, eu tenho que abaixar um monte, porque o povo tava postando foto de humor, ou de religião, ou de alguém sendo morto, ou de alguém sendo espancado inocente. Não, e o pior é que as pessoas acham que compartilhando, curtindo a foto, elas vão vencer os maus-tratos aos animais, né? É, velho. O pessoal é muito burro, meu. Muito hipócrita. Muito hipócrita e burro. Você acha que se eu compartilhar essa foto, o cara vai, ó, cara, os inimigos vão compartilhar mesmo. Não vou matar esse bichinho, não. Os caras vão compartilhar muito essa foto, vou ficar triste. Foda-se, meu. O cara não tá nem aí, meu. Você quer. Primeiro, se você vai combater o sistema, vai pras ruas. Mas o que eu acho mais errado é que eles colocam ainda aquela foto do cachorro maltratado, não sei o quê. Pra mim não foi isso. Bebê morto, velho. Bebê morto lá, tá mais nojento. É, nada a ver, meu, nada a ver. Esse pessoal aqui não sabe como as coisas funcionam. Por isso que eu nem faço as coisas. Eu olho, ó, lá bati. Porque meu nome não tem. E é muito foda. O pior é que tá virando o kit agora. Então, é por isso que não pode ter rede social aqui no Brasil, porque senão sempre fode. Porque esse dia mesmo, eu vou lá no Twitter. Lá sempre tem alguma coisa de Luan Santana, alguma coisa no Trending Topics. Daí é foda, você velho. Sabe o papo que é do mundo inteiro? É? Nossa, é tipo... Uns 2 milhões, só daqui, só no Santana. Então, e o pior é que tem aqui aquela fã chata, aquela dos 144 caracteres que ela pode, ela usa 144 com a mesma hashtag. Nossa senhora. Tá louco. Por isso que eu gosto disso. A minha... Deixa desocupado. Não, cara, mas tudo então é coisa desocupado. Não, mas foi. A melhor que agora foi o MSN, acabou. É, mano, acho que MSN não pode nem ser considerado uma rede social por causa que não... ela serve. É mais um mensageiro só. Então não te ajudou, não. Então. Eu considero a melhor até, que mais resistiu até hoje, foi o Orkut. Eu tenho Orkut desde 2006, eu uso Orkut. Eu uso desde 2007, eu acho. Mas também virou muito favela o Orkut, tava muito... Não, tava muito chato, tá igual o Facebook agora. Tá, meu, por exemplo, tem... Agora vai virar uma bosta fazer esse DVD aí, então... É, a coisa da área vai, por exemplo, agora, se você tem. Vou fazer uma lista aqui. Sim, três coisas, principalmente você vê no Facebook. É, campanhas contra maus-tratos. Contra maus-tratos e derivados. Tirinhas de humor. E, que normalmente não são tão engraçados assim. Aham, e uma coisa que eu tava vendo. É, meu, tem umas 15 meninas no Facebook. Desafio dos 50 dias. Aí é tipo, 50 dias você fica com uma foto de. Sua foto de 15 anos, uma foto da sua infância, uma foto que você fez, caralho. Pra que isso, gente? Pra quê? Pra quê? Tipo, a pessoa. Porque às vezes eu me sinto assim, que a pessoa ela quer, eles colocam uma foto e vê que a pessoa, tipo, vê se nós por essa foto e quer ver as pessoas. Vejam, sabe, aquela coisa que a pessoa quer mostrar para as outras. Então, tipo, é como se fosse isso. Ó, olha minha foto. É uma coisa que eu só com vídeo. Só com vídeo, não porque você às vezes você gosta, nem muitas vezes porque você gosta. Às vezes porque você gosta e quer mostrar pra todo mundo que você gosta. Você quer mostrar pra todo mundo que você gosta e quer mostrar também pra todo mundo. Você sempre ouvir isso porque é muito bom. Então é uma coisa assim, você tá colocando porque você. Você tem, você quer que os outros ouçam. É uma coisa que imposta assim. Então, mas esse povo aí que faz isso tem um tipo, ou gosta de funk ou gosta de sertanejo. É um dos dois. Então, aí eu tava voltando da praia. Esses dias tava eu, minha mãe, meus primos no carro lá. Tava quatro mulheres e meu primo no carro. Meu primo é viado, tá? Só deixar isso claro aqui. Aí lá tava tocando a música da Peach, Admirável Chip Novo. Aí eu pergunto pra minha prima, ah, o que é essa música, o que você entendeu dessa música? Ela me responde nada. Ela não entende que a música é uma crítica à sociedade em geral atualmente. Porque o que é o sertanejo hoje? Se pegar, é a mesma coisa de sempre. É tipo, vem cá, deixa eu te beijar, e se eu olhar eu vou querer te pegar, vamos pra balada, me liga. Acabou. É. Depois do final da noite vou te fuder. É uma coisa assim. Uma coisa que eu tô meio puto, e até achei tão bizarra, é o sucesso do Michel Teló no exterior. E daí eu também tô achando um bagulho muito bizarro, velho. Bizarro. Esse gringo. Por que ele? Por que eu poderia ser tipo uma banda, outra banda, assim, uma banda mais de ter um instrumental, uma letra assim, mais engajada, mais. Mas contextualizado, assim, uma coisa. Você olha, putz, esse negócio é bom, esse negócio. Você tem uma mensagem correta ali, né? Uma ideologia ou, sei lá, qualquer coisa a se mostrar mesmo. Por que tem na música? Não tem nada de bom na música. É, aí vai aparecer 2013, né? Michel Teló no Rock in Rio. Nossa, é capaz, é. Esse tipo. Pop in Rio, mano. É capa, se eu fosse. Hoje podia. Eu tava pensando, poderíamos fazer um flash mob no Rock in Rio. Se aparecesse essas porra, meu, eu juro que se eu pudesse. Se eu tivesse poder pra organizar um negócio desse, eu organizava. Pensou, por exemplo, tava tocando Michel Teló. Todo mundo virasse de caixa de pó centavo. Pronto, acabou, ficava ali sentado, conversando, jogando baralho. Tinha essa cara de bunda do cara, mano, do cantor. Nossa senhora, ia ser lindo. Ia ser épico o negócio aqui, ele vai ficar muito feliz, muito feliz. Então você, que vai no Rock in Rio 2013, providencie isso. Se tiver alguma coisa, algum sertanejo, algum axé, só vira de costas e sente. E joga um truquinho, um baralho, um uno. Ou sei lá, batendo papo. Que vai ser a melhor coisa que vai fazer. Ou se você não quiser ficar sentado. Oi? Tem sempre as tendas eletrônicas. Eita. Vai pro outro lado, mano. Tá vendo? Porque, meu, não dá, velho. Esses caras que organizam eventos não devem ter noção das coisas. É, aí coloca Ivete Sangalo no Rock in Rio, Cláudia Leite no Rock in Rio. Eles colocaram o Angra no palco lá menor, não. É, a Angra e Sepultura no palco Sunset, tendo Glória como palco principal. Os caras são loucos, os caras são loucos. Glória até é legalzinho, mas por exemplo, um palco principal não rola. Ah, é, principalmente um dia de metal, né, cara? É uma coisa assim, pra ter esse sentido. Mas voltando aqui pro. Eu vi que a gente viajou bastante aqui. É porque uma coisa fuja a outra. Vamos voltar aqui, a gente tá aqui. Você ficou aí bastante dia na praia aí. Tava bom lá, tava certinho, muito sol, muita areia, muito mar. Tá certinho. Eu queria ter comido alguém, só que não comi. Só que os encontros. Não, eu só me ferro, só vou compartilhar uma história com vocês. Que aconteceu na minha vida, qual coisa eu faço texto sobre ela. Eu cheguei ontem da praia, ontem. Hoje, Não tem uma menina aí que eu tô afim dela, tá? Aí eu chego lá, chego no SN, ela tá. Vou lá, puxo um papo com ela, lógico, cordialmente. Aí ela me fala que ela foi pra mesma praia que eu fui. E ela foi o dia que eu vim embora. Ou seja, só me fodo essa merda. Só me fodo. É foda. O dia que o cara chega, o cara vai. Mas é foda. É complicado essas coisas aí. É, isso daí, que nem meu amigo fala, é coisa que o universo conspira. É, a natureza cuida. Mas praia hoje. Eu sempre quis ir pra praia, tipo, com uns 20 amigos, assim. Pra mim é a melhor coisa, você faz o que quiser, sem preocupação, sem nada. E eu sempre quis aprender a surfar, mas todo mundo tem capacidade. É, só bodyboard só, né? Bodyboard você perde a prancha de isopor de 10,90 lá na quitanda da tia lá e na primeira onda tá rachado no meio, né? É. Então, uma frase aí pra você que gosta de seus amigos, fique na tua mente, amigo é a família que você escolhe. Eu não gosto de minha família, por isso que eu tenho excelentes amigos. Ó. Aí depois eu que dou alta ajuda pro pessoal, né? É, você é o cara da alta ajuda, filho. Não, mas tá voltando aqui. Tem uma coisa interessante também. Eu tava. Ele já foi de quase tudo, mas tá. Esse ano agora tá em férias e uma coisa que sempre no final do ano, cada ano ele é um assunto meio que polêmico e interessante, que é o tal do vestibular. Você que agora vai estar fazendo terceiro ano, ou eu tô entrando no primeiro ano de cursinho, é uma coisa até que bem chata, porque você pensa. Se eu não passar, é mais um ano perdido, mas você deixa uns amigos pra trás, outros continuam, então é uma coisa meio que cabulosa. E vestibular é uma coisa muito estranha, por quê? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, ou pode estar super foda, super lindo, ou você se fode naturalmente. É, por exemplo, teve o vestibular aqui da. Aqui de Londrina, né? Da nossa cidade. E o que aconteceu? Em 2010 foi tudo certinho, foi como esperado e tal. Esse ano, os colegas todos, vai cair isso. Ó, Egito, negócio nuclear no Japão. É isso, é aquilo, você não, você fica ali fissurado, pá. Vai cair, você lê 500 mil revistas, 500 mil melhores da qualidade, porque você acha que vai cair tudo sobre aquilo. Chega lá, mano, que é um negócio de relógio de água de 1510 a.C., mano. Que porra é essa, velho? Você fica, meu. Não tem como, velho. Você estuda, tipo, pra uma coisa e cai outra coisa, velho. É, tipo, muito, muito nada a ver. É o que eu falo, é reconhecimento, né? Mas tem um pouquinho de sorte também. Então, por isso que eu vou fazer o Enem ano que vem e vou me dar bem no Enem, porque o Enem é mais fácil do que o vestibular daqui. Não, Enem é zoado, velho. Então, Enem sempre dá uma merda. Enem que você faz. Em matemática, eu fiz 25 questões das 45, 25. Foi minha maior nota, velho, de todas as matérias. Eu fiz, eu acho que 39 em português, eu falei. Caraca, mano. Uma que eu faço mais, um pouquinho mais. Uma que eu faço metade, outra que eu faço quase tudo, eu tiro menos. Muito nada a ver, tipo, eles devem corrigir sua redação em 20 minutos, porque não tem como, né? São 500 milhões de redação pra você corrigir em 2 meses, parece, ou 3 meses, mas não tem como. É muito nada a ver, mas Enem eu falo, Enem não é complicado, ele é fácil. Só que o sistema de correção dele, meu, tem que rezar pros caras dar uma ajuda pra você, porque se depender só de confiar na sua nota, não rola. Sabe o que eles fazem pra corrigir? Eles pegam os caras sem teto aí e falam, ah, vamos dar um dinheiro pra vocês aqui, o governo vai dar um dinheiro pra vocês. Vou dar R$50 pra fazer um servicinho aqui. Aí, ó, aqui, você vai pegar essas provas aqui, você vai numerar. Esse cara aqui tirou 50. E 51, E 52, E 53. É escadinha, tá ligado? Aí chega aí assim, ao número e decresce. Aí chega 80, aí volta do 80, porque ninguém pode tirar mais do que 80. Não, velho, minha amiga. Minha amiga mostrou delta, meu amigo e tudo. Tem uma cara, eu vou procurar e te mostrar depois. Meu, muito roubado, velho. Tipo, meu e tudo, velho. Nossa. Eu sou sempre com o tempo novo. Tipo, meu, e tem o negócio do Sisu lá também, que é pra você entrar no Farfetch pra sua outra domingo. Aham. E tipo, meu, você... Nossa, beleza, fiz. Fiz lá, fiz. Sempre são sempre de 180 pra vocês também, beleza. Aí você chega lá, sua média final é 720. A nota de corte do seu curso é 890. Você tá em 1522, a sua pensão é 1522. Você fica... Que bosta. É, e me fudi. E tem que sei lá, 120 questões e tem um tá médio de 900. É muito, muito nada a ver, é muito roubado. Não... É tipo, é só pra mascarar o... É só pra mascarar o ensino. Sistema falha. O sistema não faz, né? Porque deixa de fazer, porque é muito precário, é muito ruim. Então... Não dá certo. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, meu irmão faz isso muito bem, é escolher concurso onde ninguém vai. Ou seja, ele fez engenharia da computação. Tinha 50 vagas para fazer. 48 inscritos. Nossa. Ele entrou fácil. É, ele fez a prova e entrou. É só acertar o nome, ó. É, não precisava de muito. Só que aí o que acontece? A gente vai escolher os mais concorridos e a gente tomando tudo. O que a gente quer? A gente quer dinheiro. Porque você tem que facilitar dinheiro, depois você faz o que você gosta. Você prefere o quê? Faz o que você gosta. Você prefere estar feliz ou ter um filé mignon na mesa todo dia? Então, um filé mignon na mesa todo dia. Você prefere ter camarãozinho na geladeira? Prefere ter um camarão na mesa no almoço. Então. Não prepare a noite para sair. Você prefere pescar o camarão ou comer o camarão? Não, você tem que comer um camarão. Tem que financiar. Então, é... Você prefere ter uma mulher de qualidade ou um camarão? O camarão só cortar a cabeça. É, ué. Daí da onde você tira a faca? De um jeito ou de outro, a cabeça você vai ver, né? Pode ser menos ou melhor, né? A qualidade da cabeça. Geralmente quando se corta não é muito boa não. Ai, cara. Se você já tá cortando a cabeça, meu amigo, é porque o sistema está precário. Porque, meu. Não dá, é muito complicado. Ai, cara. Mas plugando aí esse assunto aí de filé mignon ou felicidade. Não, é de mulher bonita ou camarão. É que achei que fosse um tema aqui um tanto quanto legal até. E namorar, essas coisas, sim, é uma coisa até que bacana. Eu sou a favor até, mais do que você ficar com uma pessoa. Mas tem coisa assim que você quebra a cabeça, tem coisa que é chata, tem coisa que dá vontade de mandar tomar no cu. Porque eu não namorei junto, então eu não tenho muito a dizer. Mas enche o saco às vezes. Ainda mais que. Porque assim, uma coisa que eu percebi é tremendamente sacanagem, que é quando você tá namorando, chove mulher. Aí você larga só essa namorada pras meninas, e as meninas não quer mais ser. É tipo. Você é excluído, grupo. É bem chato, porque parece que elas querem você estar namorando, né? Nossa, eu tô namorando só pra mim, olha. Elas me veem bonito agora. É, ideia foda. Eu, mas... Eu digo, eu posso, agora vai ser que eu vou alterar meu status do Facebook. É, em relacionamento sério com ração? Não, não pode lutar, só põe esse relacionamento enrolado, que é melhor. Tu não se compromete tanto e não põe a foto da pessoa. Ah, é. Não. E o pior que eu acho de namorar. Eu vou colocar isso só pra ver. O pior que eu acho de namorar é porque quando você sai com essa namorada, você vê um monte de mulher bonita solteira. Pior. E quando então, você se sente gostoso, você sempre se dá um autoestima, pô. Eu consegui então... essa garota. Eu consegui o Fusca. Eu posso ter o Ferrari também. Então, aí quando você tá solteiro, você vê um anda de casal feliz, bonito, né? Aí você pensa, puta, só me foda nessa vida. Sou zoado pela vida. Não, eu tô ficando... tem filho. Mas vamos terminar o nosso podcast aqui, o Transformado e Elegante, com um tema meio bem adolescente, bem revolucionário, bem pra você... Que não sai desse apartamentozinho do Leblon. E tem assim, fazer uma coisa agora bacana, coisa assim. É bizarro a gente fazer uma coisa bacana, tem 50 minutos de vídeo, até a pessoa que ela já dormiu, já. Ele até fechou isso aqui, mas vamos terminar com uma coisa que a gente fale de alguma coisa decente, que a gente fale alguma coisa boa. Né? Vou falar aqui do. Dos flash mobs. Então, Flash Mob é uma abreviação de Flash Mobilization, que é uma mobilização rápida para atrair a atenção das pessoas e gerar curiosidade sobre o que está acontecendo, mais ou menos isso. E até 2009, mais ou menos, eu era meio envolvido nisso, pelo menos aqui na minha cidade. Então, participei de alguns, e ajudava a minha organização e tudo mais. E um tempo bacana. Tem todo ano aqui de Arte Travesseiro, que acontece, que é mais famoso em São Paulo. São Paulo é o pico desse movimento. São Paulo é o pico de tudo, é pica das galáxias. bem lembrado. Então, mas eu descobri isso há cerca de uma hora atrás. Aí eu vi alguns vídeos, procurei algumas coisas pro assunto. Japonês gosta de isso, cara. Japonês sempre tem alguma coisa envolvida com isso. É incrível, velho. A maioria do povo é japonês. Não, japonês é foda. Japonês é uma raça maldita. mas é até tanto quanto legal a ideia deles. É uma coisa bem divertida, é uma coisa que eu apoio. Tem alguns flash mobs que são incríveis. Dá pra você fazer até no colégio, alguém, se você tiver uma boa organização aí com seus amigos. Se você tiver amigos, né? Você pode fazer algum. Esse é o primeiro detalhe. Boa. Dá pra fazer muitos flash mobs. Tem um. O que a gente fez aqui, que eu participei, foi o freeze, que é a partir do momento que as pessoas congelam, é cerca de 1-2 minutos mais ou menos, no meio do shopping. Isso depois a gente fez no mercado. Foi em que mercado? Mercado? Fez no Carrefour, né? Foi muito comédia. E o pior de tudo, aquelas criancinhas chatas ficam fazendo você dar risada. Ai, cara. Era muito comédia. Meu, é uma coisa bem legal. É, Flash Mob até então ele também é muito utilizado em propagandas comerciais, coisas, show, às vezes tudo é feito coisa do maior Flash Mob, alguma coisa assim. É bem bacana de se ver, meu. É bem interessante. E eu sou totalmente a favor desses movimentos assim. Uns movimentos, como posso dizer? Que promove a harmonia entre as pessoas. Então, um flash mob que eu vi foi justamente do Black Eyed Peas, acho que foi no Show Ball até, de 2009, se eu não me engano. É, deve ter foi de um lugar abertão, que sei lá, e até a puta que pariu. Então, não, ah, então não foi, porque esse daí foi num estádio que eles fizeram. Ah, tem também, tem tudo. Agora até não, mas em 2009, 2010 foi meio que o augezinho dele. E acho que assim, que eu vi assim na mídia, era, tinha bastante assim, bastante comerciais, propaganda, essas coisas, era muito, muito, muito forte nisso, e é uma coisa que eu apoio. Uma coisa que você participa, né? Você financia alguma coisa boa. Então, uma coisa para você que vai fazer comunicação social, alguma coisa relacionada na venda de comerciais, busque fazer flash mob que surpreende bastante pessoas e vai fazer comprar seu produto. Aí dá lucro, né? Aí já dá lucro e já então, bom já. Só você tem algum comentário final aí pra fazer? É, quero que tudo se exploda. Tudo se exploda e meu pau cresce. É. Então, isso aí foi mais um. Foi nosso primeiro podcast. Às vezes não tem ficado tão bom, não tem ficado tão engraçado ou tão divertido quanto você esperava. Então, talvez eu tenha te iludido tanto com algumas belas palavras que você entrou aqui pensando que ia ser tão legal, mas enfim, foi só isso. A gente vai ter mais gravações aí no fim do mês, e até a próxima. Esse foi o Transformado Elegante. Um abraço, até mais.